Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e progressivo. E hoje assinalamos os 50 anos sobre a morte de Jimi Hendrix, um dos mais importantes nomes da música popular do século XX. Ele que nos deixou em 1970, foi um dos nomes proeminentes da cena psicadélica de finais dos anos 60. Deu à guitarra elétrica um maior protagonismo na história do rock, um protagonismo que existe ainda hoje e que também desafiou todas as convenções na gravação de um disco, puxando ao limite aquilo que se pode esperar de um estúdio de gravação. Vamos percorrer aqui a carreira de Jimi Hendrix dentro de alguns instantes, mas primeiro assinalamos também a despedida de Simeon Cox, ele que nos deixou há poucos dias com 82 anos, o senhor dos Silver Apples, ele que fundou os Silver Apples em 1967, juntamente com o baterista Danny Taylor, uma dupla essencial para aquilo que depois se veio a descrever como música eletrónica, ainda numa fase muito, muito embrionária, um dos nomes fundamentais da cena underground de Nova York e que nos deu álbuns tão cruciais como o primeiro, em 1968, Silver Apples, e depois o segundo, em 1969, Contact, dois discos que não tiveram qualquer sucesso comercial, mas que deixaram as bases para muita da música que se faz hoje à base de eletrónicas. Vamos recordar dois momentos de início de carreira de Silver Apples, também para assinalarmos aqui a morte de Simeon Cox, que nos deixou há uns dias então com 82 anos. Fica para passar aqui na Floresta Encantada duas músicas de início de carreira dos Silver Apples, Oscillations e também Sea Green Serenades, dois temas de 1968. Yeah. fundamentais, Silver Apples a passar na Floresta Encantada, Simon Cox, que nos deixou no dia 8 de setembro, o fundador dos Silver Apples e um dos nomes fundamentais e cruciais para o desenvolvimento da música eletrónica. Escutámos então as faixas Oscillations, primeiro, e agora Sea Green Serenades. Vamos ao assunto desta semana da Floresta Encantada. Assinalamos hoje os 50 anos da morte de Jimi Hendrix, ele que morreu a 18 de setembro de 1970, pertence ao clube dos 27, morreu precisamente com 27 anos, deixou-nos 4 álbuns históricos e que ainda hoje são a verdadeira bíblia do rock, e vamos percorrer aqui algumas das músicas desses discos de Jimi Hendrix, os álbuns que ele ainda lançou em vida, mas voltamos um pouco atrás antes da Jimi Hendrix Experience em 1967 e vamos recordar dois momentos em que Jimi Hendrix tocou na companhia de outros músicos quando era figura secundária. Neste caso, primeiro, viajamos até 1965 com um tema em que Jimi Hendrix toca na banda de Little Richard, um dos inventores do rock and roll. 1965, e vão notar a guitarra única de Hendrix aqui nesta faixa, I Ain't What You Do, é Little Richard, e na guitarra elétrica Jimi Hendrix, para ouvir agora na Floresta Encantada. We'll be right back. A Floresta Encantada desta semana, estamos a assinalar a morte de Jimi Hendrix há 50 anos. Foi a 18 de setembro de 1970 que Jimi Hendrix deixou este planeta. E escutámos, antes de irmos à carreira a solo de Hendrix, escutámos dois momentos em que ele colaborou com outros artistas. Primeiro com Little Richard, em 1965, I Ain't What You Do, e depois também em 1965 com Curtis Knight and the Squires, escutámos a faixa No Such Animal, e onde se pode perceber muito bem a guitarra de Jimi Hendrix. Ele que pouco depois do seu trabalho com Curtis Knight and the Squires conheceu Chas Chandler dos Animals, ele que estava interessado em produzir e também ser agente, ser empresário de outros músicos. Percebeu o talento de Jimi Hendrix e levou-o para Londres, onde o seu som poderia ser mais apreciado, e foi em setembro de 1966 que Jimi Hendrix chegou a Londres, e aí tudo mudou para o rock and roll. Chas Chandler juntou Jimi Hendrix ao guitarrista Noel Redding, que começou a tocar baixo com Jimi Hendrix, e também o baterista virtuoso Mitch Mitchell. Os três iriam ser então o Power Trio, apelidado de The Jimi Hendrix Experience, e em 1967 acontece então essa estreia, uma das mais importantes estreias da música rock, Are You Experience, o disco que saiu em agosto de 1967. Vamos ouvir algumas faixas deste disco antes de seguirmos em frente para o segundo álbum de Jimi Hendrix. Primeiro, Purple Haze, clássico gigante por parte de Jimi Hendrix. We'll be right back. Thank you. Floresta Encantada, com dois momentos que mostram o quão visionário era Jimi Hendrix. Era muito mais que rock and roll que ele estava a depositar nas fitas para os seus discos, juntamente com os músicos Noel Redding e Mitch Mitchell. Jimi Hendrix Experience, que se estreia em 1967, em agosto de 1967, com o registro Are You Experienced? Primeiro com Purple Haze, chegou a ser single este tema de Jimi Hendrix, e também Third Stone from the Sun, com inúmeras experiências sónicas a acontecerem nesta faixa, provando que Jimi Hendrix estava a explorar e muito tudo aquilo que a guitarra poderia fazer, para além de simplesmente tocar acordes e fazer uns solos. Havia muita possibilidade sónica naquele instrumento, na guitarra e também no estúdio, algo que Hendrix iria explorar nos discos seguintes. O segundo álbum da Jimi Hendrix Experience saiu no mesmo ano, em 1967, em dezembro, e aqui outro passo de gigante por parte de Jimi Hendrix e dos músicos que o acompanhavam. Vamos ouvir também dois temas deste registro, editado em 1967. Primeiro ficamos com You Got Me Floating. É Jimi Hendrix, em 1967, no registro Axis Bold as Love, editado no dia 1 de dezembro desse ano. Well, you got me floating around and round, always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally, and I kiss you when I please. You got me floating, floating, round and round, round and round. You got me floating, hey, every time. Touch the ceiling, you got me floating, floating, naturally, naturally. You got me floating, yeah, floating. Now you got me floating across and through. Right on up to you. There's only one thing I need to really get to me there, is to hear you laugh without a care. What I'll say now, you got me floating, round and round, round and round. You got me floating, floating, floating, every time. Whoa, hey. You got me floating, got me floating, naturally, naturally. You got me floating, floating, you got me floating. No boo. They both know I'm heads over heels for you. And when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. Jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Mm-hmm. trumpet and he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as love. Yeah, yeah. He knows everything. Floresta Encantada, estamos a assinalar os 50 anos sobre a morte de Jimi Hendrix, ele que nos deixou a 18 de setembro de 1970, tinha apenas 27 anos, mas deixou-nos uma obra fundamental que ainda hoje continua a ser referência para, não só para o rock psicadélico, mas para a guitarra e para tudo aquilo que se poderia fazer em estúdio nessa exploração constante do som dos instrumentos, e a música que acabámos de escutar é exemplo disso mesmo, com Hendrix a explorar ao máximo todos os efeitos disponíveis na altura, tudo em modo analógico, claro. Escutámos Bold as Love para o registro Axis, Bold as Love de 1967, saiu em dezembro desse ano, e antes estivemos com a faixa You Got Me Floating. Claro que tudo ainda fica mais complexo e mais perfeito no som de Jimi Hendrix com o registro Electric Ladyland, álbum duplo de 1968, e de facto onde Jimi Hendrix resume na perfeição toda a sua visão para este som à base da guitarra que ele estava a desenvolver desde que se mudou para Londres. É daqueles registros obrigatórios, como são os anteriores, mas de facto Electric Ladyland é o resumo perfeito de tudo aquilo que Hendrix estava a desenvolver. Vamos escutar algumas músicas deste registro e começamos com um single perfeito. Crosstown Traffic é Jimi Hendrix em 1968 no álbum Electric Ladyland. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Thank you. Jimi Hendrix, hoje em destaque alargado na Floresta Encantada. Foi há 50 anos que o músico visionário nos deixou. Felizmente também nos deixou muito material gravado. 3 discos com a Jimi Hendrix Experience, mais um com uma outra banda e gravado ao vivo, e já lá iremos. Mas continuamos em Electric Ladyland, o álbum de 1968, o terceiro disco da Jimi Hendrix Experience, lançado então em 1968. Primeiro estivemos com Crosstown Traffic, entretanto Gypsy Eyes, e agora vamos para outra faixa, um tema original de Bob Dylan, popularizado por Jimi Hendrix em Electric Ladyland, e acaba por ser de facto a versão definitiva desta faixa, All Along the Watchtower. E depois seguimos para o registro ao vivo, ainda pensado em vida por Jimi Hendrix, mas já sem Mitch Mitchell e Noel Redding. O registro Band of Gypsies, lançado em 1970, e é um registro em concerto, e já o iremos descobrir dentro de alguns instantes. Para já então, fica a faixa All Along the Watchtower, a versão por Jimi Hendrix para o clássico de Bob Dylan. There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. said my mind is going through them changes. I work so hard every day, and she don't understand. I work so hard, and I bring it all on home to her every Friday afternoon. And the next day, my baby's gone away. She goes out and spends it all, and don't wanna give me nothing, y'all. She hurts me all the time. She goes out, commits some big old crimes to me, and she knows, she knows that I feel it, and she knows she don't wanna do that. She don't ever wanna do that. Oh my baby, she's always gone somewhere. Oh my baby, she don't. Primeiro na Floresta Encantada, All Along the Watchtower, de Bob Dylan, revisto por Jimi Hendrix para o registro Electric Ladyland de 1968, esse registro duplo e emblemático no percurso de Hendrix. O terceiro para a Jimi Hendrix Experience com Noel Redding e Mitch Mitchell. Este grupo iria terminar em 1969 e já quando Hendrix aparece no Festival de Woodstock já tem mais alguns músicos com ele que iriam evoluir para a Band of Gypsies, ou seja, na bateria em vez de Mitch Mitchell iria estar Buddy Miles e no baixo em vez de Noel Redding, Billy Cox, dois amigos de Hendrix e que trouxeram outro género de influências à música de Jimi Hendrix, com mais soul e essencialmente mais funk. Hendrix toca em duas noites seguidas em janeiro de 1970 na sala de Nova York, Fillmore East, e é daqui destes concertos que nasce então o registro Band of Gypsies, editado ainda em vida por parte de Jimi Hendrix, e acabou por ser na verdade o seu último disco. É um álbum ao vivo, com a música de Hendrix a evoluir claramente para outros territórios, a soul, o R&B, o funk, mas com Hendrix em palco a utilizar todos os efeitos que até então tinha colocado em disco, e estes concertos no Fillmore East são de facto os primeiros em que Jimi Hendrix toca com os inúmeros pedais que já tinha usado nas gravações dos discos. É um álbum pleno por parte de Hendrix e já o começámos a explorar com a faixa Changes, que conta com a voz do baterista Buddy Miles. E para fechar a Floresta Encantada desta semana, mais uma deste registro, Band of Gypsies, o último álbum de Jimi Hendrix, gravado ao vivo então em Fillmore East em Nova York. We Gotta Live Together é Jimi Hendrix, ele que nos deixou a 18 de setembro de 1970, foi há 50 anos que Hendrix deixou este planeta, mas de certeza que está a fazer música cósmica com a guitarra noutro local neste universo em expansão. Jimi Hendrix, na Floresta Encantada, We Gotta Live Together. Até para a semana. For you to clap your hands one more time and sing along with us.